do Papa Victor, confirma o pátio. Papa Victor. Papa Victor está autorizado para Sierra November Lima Bravo, nível 05, decolagem 17, curva direita, ingresso a corredor Axerre, 30 mil pés até liberação no controle. Controle 1935, torre 1862, transponder 5136. Autorizado, Sierra November Lima Bravo, nível 105, decolando 17, curva direita, mantém corredor Axerre. Papa Victor, correto, na data, chame a torre para acionamento táxi. Guardião 06, controle. A escuta. Conecte mal de pouso em mais 1h20. Agora estimando em 1 hora cravado o pouso em Adustina. Muito grato. Prosseguindo em condições visuais. Parede de coordenação 2345. Guardião 06. É. Delta, prossiga. Livre táxi, reporte para ingresso na pista, o Mike Eco Delta. Transmissão muito baixa, não foi possível entender, poderia repetir? Continuo não entendendo. Ah, ok, sente. Agora alto e claro, 5x5. Reporte quando pronto para ingresso e decolagem, Mike Eco Delta. Solo, tá 3193, box 5, puxa, Sana. São 5, autorizado, puxa, reporte táxi. Botaria. Alfa Vitor Juliette, subo para 1500 pés, via corredores, reporte rotatória. Reportará rotatória, Alfa Vitor. Oi, o Alfa com Delta para o segurar. Autorizado ingresso. Alinhamento e decolagem em pista 17, 130 graus, 10 nós, repouso fora do solo, bike eco delta. Decolado ao 59, circuito de tráfego, poderá curvar à esquerda e acuse para girar base, Mike Eco Delta. Curva à esquerda, acuse para a base, Mike Eco Delta. Oi, Mike Delta, autorizado a cruzamento? Autorizado, acuse para girar a base, pista 17, Mike Delta. Ok, obrigado, Delta. O táxi está 3193, está com 175 a bordo, alternativa vai ser Guarulhos com 3 horas e 4 horas de autonomia. Ascensão PUB? Confirmo, 175. Gente, 175, táxi Juliette Alfa, Capitara da Delta, Torre 18, 612 e 1013 na JUS. Teve a Juliette Alfa Delta no ponto de espera pronto, 1862. Bateu 06 Salvador. Guardião 06 Salvador. Aqui de Alinha, confirme estacionamento, pista que decola. Gente, aguardo coordenação, São José 28. Com delta livre pouso, 130 graus, 10 nós, pista no 7. Guarda que dança final e forma a pipa aqui na final. Oi, boa tarde, tá 3193, ponto de espera pronto. 3193, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 130 com uma dúzia nós. Tem alinhada decolagem autorizada da 10 deslocada, 3193. Afirmativo. Alô, Salvador, boa tarde, meu nome é 649. 649, boa, prossiga. Autorização para GEL. GEL, informação e uniforme, qual nível? Na navegação aqui, estamos com no 240. Gente, 24, aguarde coordenação. Se possível, coordenar então o 200 para o voo 649. Gente, 200, senhora coordenada. Beleza. Para 100. 807, muito boa tarde. Identifique via chegada Bonf para 2000 pés. 1003 é ajuste, autorizado LS X-Ray sem glide, reporte estabilizado. Via 2000 e LS sem glide, estão no zero. Portará estabilizado o voo no 807. Boa tarde, está 3193. 3193, contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340 da EL, sente. Já está na presente, 3193. Positivo, da EL da presente. aqui em Dialima, pronto para cópia? Aqui em Dialima, autorizado, São José, nível 280, Eurovia, Peruíbe 50. Decolagem no 7, curva direita, saída da EL, transição Indiné, controle 1935, torre 1862, transponder 5152. Firmo, torre na frequência 1862. Quer Colima, apacionamento, táxi, chame a torre 1862. Esse é o Mike, Índia Lima. Para acionamento, táxi, chame a torre 1862. No 649, cópia. Sossigo, no 649. 649, autorizado Ilhéus, no nível 200. Aerovia Peruísque. Quais são? Aerovia é a Golf 677. Decolagem no 0, curva direita, saída da El Lida, após direto, controle 1935, transponder 5160. 200 para Ilhéus, Golf 677, decola na. Da Elida, da 10 curva direita, 1935, controle 5160, no 649. 649 correto, a torre está operando na frequência 1862. 1862, ok. Vai chamar aí quando pronto pro posto. Controle Salvador, Papatango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, Salvador. Decolou Vera Cruz, ascensão para lançamento no 120, acionou 0156, Lima Kilo X-Ray. Gente, Lima Kilo X-Ray, livre ascensão 120, reporte para, pronto para o lançamento. Reportaram, X-Ray. Saída da Gole. Gole, obrigado. Lima Kilo X-Ray, por gentileza, acione código 0157. 3193, chame Recife, frequência 1288, alterno 264. 1288, confia na secundária. 126, decimal 4. 288, 264, certo. Salvador, passando Alfa Victor Juliette, 2 milhas. Alfa Victor Juliette, autorizado pouso a 17, 140 graus, 2 graus, Alfa Victor Juliette. Autorizado pouso, Alfa Victor Juliette. Para o pushback acionamento, gate 1, rumo 649. Porta 1 localizada, é para ataque. Portará, 649. Alô, Salvador, boa tarde, está passando o Quebec Serra, cidade de Morro. Quebec Serra, guarde morro, 1000 pés. Serra, qual é o horário do plano? Gente. Paulo já teria autorização no 6703? Temos, só um minutinho pra cópia. Autorizado backtrack, reporte pista livre, Alfa Vida Juliette. Da Uniforme, por gentileza, por acaso haveria possibilidade de coordenar a nossa rota via Upper Whiskey 58? Você é quantas unidades? Pode fazer aqui para 4 mil? Para 2 mil? Confirme? Bom, 804, enviando 4 mil, pode fazer aqui descida para 2 mil? Pode fazer uma descida no 807. Confirmado, é liberado? Autorizado, continuar a descida. Muito obrigado, continuando aqui na descida. Após o pouso, lhe autorizei o backtrack e reportar a pista livre, ok? Confirme. Afirmativo. 3340 aceita como número 4, você pode dar o mestre. Black Serra, confirme o destino, é morro ou é SRI? É morro, São Paulo. Quebec Serra, mais cópia. Webjet pronto a cópia, 6703. Por gentileza. 6703, autorizado Brasília, nível 340. Quero ouvir upper do Luna 7. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição, o fito. Controle 1935, transponder 5155. Combinado, Brasília 340, tiroso Luna 7, decola da 10. Curva direita, gole o fito, 1935, controle, 5155, transporte, 6703. 6703, correto, torre está operando a frequência 18612, reporte pronto. Vou reportar, obrigado. Para o táxi, o Gono 649, 7070 a bordo, 2:50, Fernando Aracaju. Gente, o 1649, Índia Alfa Delta, 1013 no ajuste, 18.6, quanto espera para a viagem? Alfa Delta 18-6, no 649, obrigado, boa tarde. Boa. Papa Sierra para o 050, Papa Sierra. Quebec Sierra, morro, mil pés, decolagem 17, direita no corredor Axé, controle 1935, torre 186, transponder 0123. Black Serra, cotejamento correto, confirmei o B. Vitor Juliette, Sobrado, como é que está? Obrigado. Nada, boa tarde. Táxi, Black Serra. Zona 55, pronto para cópia? Pronto para cópia, senhor. Zona 55, autorizado, Guarulhos, nível 340, aerovia Peruísque 50. Decola 10, curva direita, saída da El, transição de Né. O controle 1935, a torre 186, transponde 5173. Não foi autorizado o voo pela 58. Ok, ciente. Autorizado Guarulhos 340, via Upper Whisk 50, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição de Ner, controle Salvador 11935 e torre 1186, transponder 5173, TAN 3155. 3155, correto, reporte pronto, portão 2. 7-3155. Azul 4065, cópia. Copia, Azul 4065. 4065, está autorizado Campinas, nível 340, Aerovia Upper Whisky 58. Decola 10, curva direita, saída gole, transição Gonza. O controle.